Panorama Agrícola para 17 de dezembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 17 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: filho de peixe, peixinho é. Na entrevista do programa Turismo Rural na região de Araranguá. E o professor da terra fala sobre agrotóxicos. Dica do dia. Você sabia que a batata, conhecida no Brasil como batata inglesa, é na verdade originária da região dos Andes, aqui mesmo na América? É da mesma família do tomate, da berinjela e do pimentão. E a batata é a terceira fonte de alimento para a humanidade, atrás apenas do arroz e do trigo, segundo informações da Embrapa. A batata é pobre em gordura e rica em carboidratos. Confira a entrevista de hoje. Cresce no extremo sul do estado o segmento do turismo rural. Nossa entrevista de hoje é com o gerente regional da IPAGRE em Araranguá, Clodes Ramos de Brito, que fala sobre um curso de turismo rural que tem beneficiado agricultores da região com recursos do Pronatec no campo e do SC Rural, curso esse que é realizado no CETRAG, o Centro de Treinamento da IPAGRE em Araranguá. Desde o ano passado, Mauro, a gente vem trabalhando lá, né? Junto com outras entidades da região, para elaborar, oferecer um curso na área de turismo rural, né, que é um segmento que está crescendo bastante na região, né, agora nos últimos anos e cada vez mais tomando força. Então, através de uma parceria, né, uma negociação junto com a SDR, Associação de Municípios e o Instituto Federal Catarinense, né? E a IPAGRE, digamos assim, liderando esse processo, a gente conseguiu formatar um curso, né? Onde nessa parceria foi viabilizado através do Instituto Recurso do Pronatec Campo, que possibilitou então custear os professores, né? E através do SC Rural, então a gente conseguiu recurso para bancar hospedagem e alimentação do curso que está sendo realizado então no Centro de Treinamento de Araranguá, no CETRA. A gente mais ou menos pegou uma ideia dos cursos de alternância para jovens, né? Então ele foi formatado em 13 etapas, total de 13 meses, né? Onde as participantes, as pessoas, as famílias vêm para o centro de treinamento, ficam 2 dias, né? Sempre na terceira semana de cada mês, e depois retornam para casa, suas atividades normais. Então, esse ano nós já fechamos 5 meses e estamos encerrando agora, estamos encerrando, né, essa parte desse ano, onde a gente já fez uma avaliação com o grupo. E para nossa surpresa, sim, foi muito bem aceito essa capacitação, esse curso, onde envolve aulas teóricas, parte prática, excursões, enfim. Em termos de conteúdo, foi uma coisa assim, realmente muito bem estruturada, muito bem elaborada, né? Eu acho que graças a essa parceria mesmo, né, com o Instituto, ele tem lá um curso de turismo, que ele é oferecido no município de Sombrio. Então isso também eu acho que contribuiu bastante para que a gente conseguisse, né, elaborar um curso, né, da maneira como está saindo. E a nossa satisfação, a nossa surpresa foi que o pessoal que começou o curso, a gente sabe da dificuldade que tem os agricultores em estarem participando assim num treinamento de um prazo maior, né, eles continuam e estão gostando. E já confirmaram que retorno em março do ano que vem, então de março do ano que vem até outubro de 2014, né? e tem continuidade de treinamento. Os alunos são todos agricultores? São exclusivamente agricultores familiares, até porque é uma exigência do Pronatec Campo. Né? Quantos são? São 30, que é a turma, né? Ela é limitada em 30 participantes. E quais os municípios da região que são beneficiados, Clóvis? Bom, nós temos 15 municípios da região. Foi aberto para todos eles, mas nem todos apresentaram, digamos assim, pessoas para esse momento. Mas nós temos ali, na grande maioria dos municípios, tem agricultores fazendo esse curso. Né? E em consequência também do resultado positivo que já foi alcançado com esse tipo de treinamento, de capacitação de agricultores, o próprio Instituto, em parceria também com a IPAGRE e Prefeitura Municipal de São João do Sul, realizou, né, uma outra capacitação em turismo rural para um grupo específico no município de São João do Sul, para mais de 30 famílias. Então, só na região nós temos hoje 60 famílias, né, capacitadas, sendo capacitadas, se preparando, né, para desenvolver o turismo rural, né, a nível da nossa região, né, que é a região chamada, né, Caminho dos Quênios, que ele envolve tanto o turismo do litoral, né, como da encosta, da serra, né, as belezas naturais que temos lá, e os agricultores então estão se preparando, né, para receber esses turistas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre turismo rural com o gerente regional da IPAGRE em Araranguá, Clóvis Ramos de Brito. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, os agrotóxicos devem ser guardados de forma segura para você, sua família e o meio ambiente. Mesmo se você tiver que guardar pequenas quantidades de agrotóxicos, observe as seguintes regras. O depósito deve ficar num local livre de inundações e separado de fontes de água, de residências e de instalações para animais, mínimo de 30 metros. A construção deve ser de alvenaria, com boa ventilação e iluminação natural, não permitindo o acesso de animais. Coloque cartazes com símbolo de perigo. O piso deve ser cimentado e sem rachaduras. O telhado deve ser resistente e sem goteiras, para que o depósito fique sempre seco. A instalação elétrica deve estar em bom estado de conservação, para evitar curto-circuito e incêndio. As portas devem ficar sempre trancadas, para não permitir a entrada de animais, crianças e pessoas não autorizadas. As embalagens devem ser colocadas sobre estrados, para evitar o contato com o piso. As pilhas, amigo agricultor, devem seguir a recomendação do fabricante e ser estáveis e afastadas das paredes e do teto. Amigo agricultor, agrotóxicos colocados em ambiente inadequado podem trazer danos à sua saúde e à saúde de seus familiares. Lembre-se que este local deve ficar bem longe da sua casa, ser fechado com chave ou cadeado e possuir janelas amplas para permitir boa ventilação. Crianças e animais domésticos estão proibidos de entrar no local de armazenagem. O que você guardou é tóxico e ninguém deve ter acesso sem proteção adequada, nem mesmo rapidamente. Esta proteção adequada é o equipamento de proteção individual, os chamados EPIs. Amigo agricultor, armazene e utilize os agrotóxicos em suas embalagens originais. Amigo agricultor, não armazene agrotóxicos junto com alimentos, rações, sementes ou medicamentos. Separe os produtos por tipo: herbicidas com herbicidas, inseticidas com inseticidas e fungicidas com fungicidas, e assim por diante. Amigo agricultor, cuide da saúde de sua família e do meio ambiente. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.